início do silêncio é dado ao tempo de meditação, que equilibra o espírito na linha, imaginando a concentração. A inocência do sopro liberta o nó que evanesce, continuamente pesquisando metamorfoses terrestres. Prolifera a vida responsável pela existência do eu, lutando contra fariseus, inimigos meus e teus. Um serviçal do extremo, battle-sai com eternas habilidades para fatiar todas as imprudências familiares. Falsas amizades, libertinagens, confiantes miragens. Com a cara e a coragem, o fio da espada correrá para libertar o que há dentro de mim. A fúria negra celestial que me tornou o eterno messim. Quem somos nós no templo da era capitalista, preponderando plebes no mar da supremacia erguida. Egocentrismo oriundo da fase passada não arcaica, que rejuvenesce as lendárias batalhas que são travadas. Alimento da tradição que abre o portal da simplicidade, dando ênfase ao supremo samurai Miyamoto Musashi. Digno de respeito, venerado do oriental, que guarda ao peito a lealdade a cada nível pessoal. Um toque sentimental na expressão do solitário, que esboça nas folhas brancas, relato em desabafos. De imediato restaurando a absorção do meu estilo, configurando a imortalidade daquilo que adquiro. Com a seriedade totalizando meu universo sombrio, que impede a aproximação e avanço de inimigos, que me deixaram aflito pelo companheirismo antigo. Falsos sonins mantenham sigilo, pois meu caminho eu sigo. Na mão direita o saber, na mão esquerda o uso das armas, levadas afiadas, representada por servos da saga. Eternamente arcaica, retalhando o obscuro, direto do submundo apresento meu estudo. Na mão direita o saber, na mão esquerda o uso das armas, levadas afiadas, representada por servos da saga. Eternamente arcaica, retalhando o obscuro, direto do submundo apresento meu estudo. Os, os, yao, yao, ich, ich, shinto, shinto, ni, ni, tao, tao, san, san, shi, shi, musashi, musashi, go, banzai, banzai, roku, ra, chi, chi, chi, hachi, hachi, kyu, kyu, to, to, yao. Enfim, a sós com estilo que dá início à busca da paz, estimulando o raciocínio configurado por tempos atrás, servindo sempre com gosto o expressar da sapiência, que calcula a leveza do fogo, o fio da espada que representa. Arcanos cimadores, eu confesso os amadores, manipulando batidas, rimas, espada, mites, retalhadores. Exalam amores, ativam valores, mutilando o ódio mundano presente no coração de cantores. O grito da solidão correrá com o fio da espada solitária, que é consagrada pela fé que remove as batalhas. Restaurando o código de honra do eterno Ronin, que preservou valores terrenos como respeito de Kim, apresentando encarnações do exército silencioso, descoberto na íntima fúria que conheci no meu corpo. Estrutura serviçal, posto a banner que a enfrenta, com permanência congratulada, eternizando a paciência, explorando pavimentos encontrados no meu íntimo, decorações e animações que não refletem no espelho visto, pois o amor que existiu no coração que se partiu habitará no samurai perdoado pelos pecados cometidos. A bênção é do divino que acompanha meu caminho, mesmo que eu seja Ronin, é quem dá luz ao meu caminho. Quando cancelo meus compromissos, esperando lendários amigos que me deixaram sozinho sem reconhecer o meu sacrifício. Matei!